a mesma coisa, mas não, beleza. igual agora, bicho. Ainda mais se você fez uma vez só, você tem que. Só você ficar gravar o um negócio e depois ficar vamos ver como tirando, ouvindo, né?